Cidade Azul, 407 Metro, sem identificação, desta via chegada Mário para o nível 050, Kenyangal no 016. Tática Alfa no ponto 5, bom dia, zona 270. Reporte estabilizar no localizador. E 2 mil pés, via encontrar estabilizado. João com tráfego, autoridade chama Torre Salvador 18 decimal 6, novembro, Oscar Romeu. 118 decimal 6, grato. E é o papapapá novada, Oscar Romeu. Novembro. É o helicóptero novembro, Oscar Romeu, cruzando com tráfego rápido no momento, mantendo 510. A 1 minuto de velocidade em Itapuã, solicitando a 3. Pouso na 35, confirmando? Afirmativa, 35. Condição de pouso pairado? Tem. Não tem problema, não tem ultrapassado. Sim, então a reporta na final da 35, pouso pairado sobre a cabeceira 35, ajuste a 1016. Cadê essa perna do vento, pra dentro, pisado 3? Afirma, tô com os 14 mil pés, perna do vento, ajuste 1016. Perna do vento, ali foi 03. Olha, o Mike Papalima passou o Pitaçu agora, tá mandando 500 pés na linha litoral. Gente, Mike Papalima, esteja atento ao tráfego rumo ao posto, a 500 pés. Após o cruzamento da Bahia, o Mike Papalima, o tipo da aeronave é o Alfa Charlie 50. Mike Papalima. Oi, o ciente do Alfa Charlie 50. Vai chamar no Fala da Barra. 216, tem pouso autorizado na 10, o vento é a centena com 10, informa o tráfego. P3 da Força Aérea na perna do vento, a mil pés, tráfego adicional, Augusta. Vai fazer pouso pairado na 35, sem interferência com a sua aproximação. Afirmativo, ó. Essa aeronave da Força Aérea vai pousar, hein? Negativo, vai fazer espera na do vento. Confirme? Vai manter espera na perna do vento. Ok, grato. Tem livre pouso, tá 3, 2, 1, 6? Livre pouso, uma centena com a dúzia. O ajuste 1016. Tem livre pouso, tá 3, 2, 1, 6. Estão recebendo 700 pés no modo Charlie, o Kilo Uniforme Kilo. Apenas para informação, aeronave rumo oposto, mantendo 500 pés, o tipo Robson 44. Olimpos informa o tráfego, helicóptero decolando da 17 para o norte em ascensão em 500 pés. Ok, ciente do tráfego, não avistando, avistando o tráfego na final do 10. Zero pela direita, é o terceiro para pouso em Salvador, ajuste a 1016. Ciente 360 para a direita, aguardando autorização para reingresso do vento. Romeu Farofa, você recebeu no 270, tá com ponto de espera. No 270, boa, mantém o ponto de espera. Mantendo o 270. Romeu Fora. Mike Juliette, Romeu, decolado azul no meio, aguarde transferência. Aguardando na frequência, fica autorizado, senhor, proa do... de Águas Claras. Com a radial. O Romeu chama o controle, 198, solicite a proa do destino. 1980, grato, até o regresso. 1980, grato, até o regresso, Romeu. Afirma. Papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga, setor norte, Mike Juliette Romeu. Tá presente, se é, com proa de Águas Claras, assim que autorizado, senhor, é, proa do centro. Romeu. Aguardando, Romeu. Tip 5240, chame torno no 8 decimal 6. 8 6, chamarei. Seringa Juliette, Cairu, mil pés, decolando 7, corredor axé, controle 1 no 9 decimal 8, cena 0160. Pulo 270, decolagem imediata, estou com tráfego no externo. O Gol 1270, a gente pode tentar, mas o nave está bem pesado aqui. Não passa na planta de negação. Sim, a gente está mantendo a espera. Está mantendo. Oscar Romeu, pouso parada 35, 120 com a 12. Romeu. 741 da Web Transcópia. Bora. Web 6741 Guarulhos 340, aprovado via Peruísc 50. Decolagem da 10, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, direto Bildes. Controle 199, décima 8, acena 5427. 3216, 18, direita 219. Direita 219, uma boa tarde. O trip na escuta da torre? É, trip, baixei e travou. O ajuste em Salvador 10 no meio, 130 com 12, tráfego à sua esquerda. Mantena do vento 10, 1000 pés, 1P3, pista livre, pouso autorizado na 10, 5240. Eu visual com tráfego, livre pouso 10, trip 5240. Juliette para ingresso. Alfa, você pode trazer a Juliette para ingresso, tá? 3, 2, 1. Pouso do Intraé, ali mantém o voo 270. November, Oscar Romeu, Solos 19. Livre Vere à esquerda, reporte pista livre. Índia November, Alfa, Lima, Antena 17. Autorizado, frequência livre, Mike Papa Lima. Para gerar base, ali, 03. 03, mantém ainda, do vento aguardando base. Gente, o Killer informe Kilo está em contato radar. 18 milhas, sudoeste do oeste de Salvador, prossiga pelo litoral sul. Kilo informe Kilo. Gente, o litoral sul seria condições de manter 500 metros, porque a parte do litoral, estamos fazendo um serviço de monitoramento, de mapa de serviço marítimo, se for possível, não atrapalhar o tráfego, a gente agradece. Visa a descida para 500 pés, o Kilo informe Kilo. 00 está completando o pushback, após ingresso Juliette, portão 10, estão 3, 2 e no meio. Kilo Uniforme Kilo apenas confirmando a procedência Porto Seguro e o destino Recife. Senhor, decolagem Gol 270. Alfa mantendo antes da Juliette, prefeito de 2 para 3. O 3216 pode prosseguir agora já? Positivo. Porfério 2733, confirme o setor do voo. É, circuito de tráfego. Porfério 2733, voo local, circuito de tráfego, pistão no zero, no 1500 pés. Decola da pista, decola da referida pista com curva à esquerda para ingresso na perna do vento. Controle, corrigem na torre 198, decimal 6. Aciona o transponder 0171. Autorizado então o voo local. Vai decolar até a esquerda, meu filho. Tive acionamento, já me pronto para o táxi, circuito, Força Aérea 2733. Aí. 27022, controle 198. 198, bom dia, voo 1270. Alto, no ponto era 198. 1 1187 no PB, na torre, corrigindo a torre, a frequência 1 no 8.6, vamos voar. 1 no 8.6. Salvador Azul 4033, na posição 9 para a sua detecção. Ao cruzar 2000 por Otileta, salve para 360, gol no 270. Chama táxi. Após 2, o que o ingresso a Juliette, portão 1. Martinho, ingresso a Juliette, portão 1, 5. Quanto ao Salvador, papá Romeu, Índia, 90 Alfa, decolou da 7, curvou à direita, tá mantendo 1.000 pés agora no corredor Axé. Diga pessoal, corredor Axé, Índia, 90 Alfa. Índia, 90 Alfa. Sete ali mantém. Júlio vai manter a posição, estou com o tráfego no Axé, em sentido contrário, aguardar o cruzamento do tráfego. 200, podemos? 03 afirma, 24, esquerda do vento, 1000 pés, 03. Esquerda, perna do vento, limpo, 03. 33 autorizado, táxi, chame na hotel para o cruzamento da pista em uso. Chamará na hotel, 37. Azul 4076, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. Mike e Juliette Romeu. 076. 4076, ajuste no 0 no 6, continue aguardando pista livre. Aguardando pista livre, azul 4076. 1 no 8, decimal 6, o Kilo, uniforme Kilo. 1 no 8, decimal 6, obrigado. Taxi PB 1 no 7, autonomia 2 horas e 30, alterna Salvador. 4033, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1-8.6, bom voo. Autorizado via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 18.6, azul 4033, obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, passaredo 2230, tem informação 90. Boa tarde, passaredo 2230, sua unidade de identificação. Você via chegada mão para 2000 pés, quem negar 1-0, 1-6. Seu ativo está autorizado 2000 pés, chegada mão, 2230, transmissão 050. Ali mantém, Júlio. 777 aos 27, 19-8. 19-8 ao Olimpo 03, 360 pela direita. 360 pela direita, Olimpo 03. Para o nível 050, QNH 1-0, 1-6. Eu peguei a chegada Mari, 0-0-1-6. Contra o Salvador, boa tarde, gol 777. Cruzando 2-0-0, pés na saída da El. 1-0-7-7, contato radar, suba para o nível 3-2-0, autorizado para o de Leda. 3-2-0, Leda, 1-7-7-7. Uniforme Kilo, alternado 360, reporte para cruzamento do campo. Certo, passo 360, reportará cruzamento, Kilo. .270, chame centro, Recife 125, decimal 1, alterno 1-3-3, decimal 2-5. Enche 251, 1-3-3-2-5, voa no 270, bom dia. Bom dia. 7-6-7-4-1, portão 7, pushback reto 2. Realizado, pushback sanamente, impacto 6-7-4-1. Opa. Avistado novamente, reporte para cruzamento. Vai cruzar o campo na vertical da 28. Mais que eu, estamos mantendo a linha do litoral 500 pés, visual com tráfego. Se a gente puder manter a linha de monitoramento dos mamíferos aqui, senhor, ficamos agradecidos. A linha de quê? É a gente está fazendo monitoramento de mamíferos marinhos e teria uma linha aí para seguir. Se puder manter a nossa linha aqui, ficamos agradecidos. Estou negativo, já está na final das duas pistas. Seguimos as suas instruções então, senhor. É, o senhor vai ter que cruzar o campo e prosseguir para o setor nordeste. Setor nordeste vai ser possível ficar lá, se necessário. É, nós vamos manter 1000 pés aqui até livrar, 500 pés até livrar o setor do campo, Kilo Uniforme Kilo. Salvador, bom dia, Azul 4033, ponto zero da 10. O Azul, mantém ponto zero. Mantendo, ponto zero, 33. Vitorinho de Juliette, decolagem, 130 com 10. 4076, Lugrão. 4076, foi os 30, direita 219. 219, está travado. Cana do vento, aguardando para gerar base, linha para 03. 03, gere base, reporte final. Tirando o prazo, reportará final. Oi. Afirmo. Área 2733 está pronto para o cruzamento. Está presente, chame a torre 1 no 8 decimal 6 quando estiver pronto para decolagem. Eu sou 02733. Confirme apenas o POB. Uniforme Kilo, qual a intenção agora? É manter a linha do litoral, afastado em torno de meia milha da costa, senhor, 500 pés. Ciente, vai se afastar até onde? Até Recife, senhor. Ciente, chama o controle, 19,8 Kilo e Uniforme Kilo. Sim, muito obrigado pela colaboração, 119,8 Kilo, Uniforme Kilo. Não, baixado travado, ali, 03. 03 TGL, 10, 140 com 10. Está permitido no zero, ali no 03. 4033 após o tráfico na final, a linha mantém. Após o tráfico na final, a linha mantém, Azul 4033. Júlio, controle, 19,8 aos 32. Controle, 19,8, grato. Siga visual pelo setor, pelo litoral norte, o Kilo Uniforme Kilo. Confirme a intenção é manter 500 pés sobre o mar até Recife, o Kilo Uniforme Kilo. Afirmativo, se não for incômodo para o seu tráfego, ajudaria o nosso trabalho aqui, senhor. Está liberado. 500 pés sobre o mar, Kilo e Uniforme Kilo, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Condições de informar estimado para ingresso terminal Aracaju e através do aeródromo de Aracaju? Eu não tenho condições de lhe informar, porque a gente às vezes avista algum cardume de peixe e ficamos fazendo algum 360 e foto. Então não teria ele, como lhe passar exatamente esse estimado. Tenta. Afirmativo, Índia, November Alpha, frequência livre. Salvador, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Tango, Vitor, Índia, Juliette, prossiga visual, corredor Axé, meu pés. Vitor, Índia, Juliette. Axé, meu pés, Vitor, Índia, Juliette. frente 2733, mantém o hotel e aguarde instruções. Gente. Da livra do vento, 203. Curva à esquerda, ingresso na do vento, toca a metida Fox 3, 4, Olimpo 03. Esquerda do vento, 03. Do 033, atenta ao P3, curva na esquerda, ingressando a do vento, 140 com 12, ajuste no 0 no 6, autorizada a sua decolagem. Autorizada a decolagem, vai ficar atento para a nave, o azul 4033, da 1 no 0. Obrigado pela oportunidade de responder. Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6. Índia Alfa, ponto de espera, de 26, boa tarde. Gente, papá, papá, Alfa, Tango, Serra, prossiga visual, corredor Caixa Prego, Veracruz, Interlagos, o Alfa, Tango, Serra, mantendo 1-5-0-0-10. O transponder acionado, Alfa, Tango, Serra, não estamos recebendo. Mantel 0170 Alfa Tango Serra. Patrulha papá papá, mais de leste ao meu. Tudo é colado aos 35, controle 198. 198, azul 4036, obrigado, bom dia. Bom voo. São, velocidade final de aproximação 2230, 10 para 2000 pés. Mike Gillette Romeu, autorizado para da rotatória. Autoriza DCT Abrams, senhor. Próxima homenagem em cima do Golfo. Autorizado, Mike Gillette Romeu, atento à aeronave Papa 3 Alpha Mike no circuito de tráfego de Salvador, mantendo 1000 pés. Mike Gillette Romeu, mantenha 500 pés devido ao tráfego. Está no visual com Papa 3, é o Mike Gillette Romeu. Duas horas. Salvador, bom dia, azul 4033. Salvador, boa tarde, é 741, ponto de espera, 1-0-1. É 741, mantenha, ponto de espera. Mantenha. 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Tente, mais 525, 1-3325, 777. 74 desce para 2000 pés, QNH 1-0-1-6. 2000-1-6, 74. Estava aqui no SX da 10, passageiro do 2230. Passageiro 2230, chame torre 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado. Controle do 6721. 6721, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, QNH 1-0-1-6. Via Mari 060-906, UF 2. 1941, DCV para 2000 pés, QNH 1016. Tá seguindo o Orungão, passarinho do 2230. 033. Leda com 033, graças. 33GL autorizado, 120 com 12. Vem pra gente, por favor. Olimpo 03, TGL autorizado, 120 graus com 129. Cidade permitida, 03. Juliette, atenta a tráfego no circuito de Veracruz e tráfego rumo oposto a 1500 pés, autorizado frequência livre, Vitor Índia Juliette. Boa tarde, TAN 3804, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 070, QNH 1016. Ô, papapapá, Mike Juliette Romeu, NC no cruzamento da final da 7. Gente, Mike Juliette Romeu, único tráfego é o tráfego no circuito de tráfego de Salvador, pistão no zero, o tráfego anteriormente formado. É o Papa 3, ciente do tráfego, o Mike Gigante Romeu, comprou a DCT de Abrantes, pedágio da Estrada do Coco, mantendo 500 pés na escuta permanente, condicionado ao tráfego Romeu. Passaredo, pouso autorizado não no 0, 120 com 10, ajuste no 0, no 5. Autorizado pouso, pistão no 0, 2230, passaredo. Livre a perna do vento, cruzado 3. 2733, mantenha pro inicialmente. Bolinho pesado 3, perdão. Tosca, ciente, mantenha, vai decolar após o passaredo. Boa tarde, é o papapapá Mike Juliette Romeu. Romeu, confirma intenção. Sobrevoo em Abrantes, senhor, pedágio da Estrada do Coco. Já manter voo pairado a 500 pés, condicionado ao tráfego, ciente do tráfego Papa 3. Ciente, o pedágio fica em que radial aqui da, da torre? A radial, eu não tenho como lhe informar, senhor, mas fica paralelo aí ao... Fica à frente da cabeceira 28. Ciente, mantendo 500 pés, estou ciente do seu tráfego. Bolinho pesado 3, para ingresso na do vento, pouso final. 03, curve à esquerda e acenda para 1500 pés. Acendendo para 1500 pés, bolinho pesado 3. 2733, desça para 1000 pés, reporte atingindo. Vai descer para 1000, reportando atingindo, autorizado. Vai manter espera na do vento, forma tráfego, helicóptero, Robson 44, mantendo espera na do vento. Afirmativo, descendo para meu pé e espera na do vento, 33. Fica 140 com 10. É Belém, mantém, não no zero. Eu mantém um no zero, eu quero que 741. Salvador, boa tarde, eu vou no 754 estabilizado no ILS, visual para embaixar e travado. 754, ajuste 1016, continue, aguarde pista livre, informo 3 tráfegos na do vento. Um helicóptero 500, um Caravan 1000 e um P3 a 1500. Gente, é, graças pela informação, está na aguarde pista livre no 754. Web, ingresso e decolagem, 120 com 12. Decolagem, não, 90, 741. Aqui a gente mantém 1900-2733. Gente, o ajuste no 0 no 6. Mantenha do vento aguardando base. Afirmativo, mantenha do vento aguardando base. Informa que também realiza toque e remete na 17 se for ajudar a torre, o 2733. Gente. Kilo Romeo Oscar 42, 19-8. 19-8, obrigado. Boa tarde, o Kilo Romeo Oscar. Boa tarde, Papatão Kilo Romeo Oscar. Prossiga visual, corredor Axé mil pés, Kilo Romeo Oscar. Axé mil pés, solicita 045 direto Siri. Entra o cara vai mantendo 1 no 1000. Sim, o Siri mantém inicialmente o pés a mil Oscar. Salvador Azul 4.